Sejano 45, autorizado LR, colapso na 0, vento 180 0 graus, 129. Autorizado LR, colapso no 0, 138, Sejano 45. Lima, Papa Mike, formação em curso de tango, para Serra Índia, Eco Índia, qual parte que você passa? Parte 4? Papa Lima, Papa Mike, para Serra Índia, Eco Índia, autorizado, na cola da pistão no 7, comprou a norte em coordenação com a torre. Aciona 01167, controle 119, decimal 35, a torre 118, decimal 9. Papa Mike, protegimento correto. Parte 4, qual o PAB? Gente, para acionamento, chama a torre 198, decimal 95, altímetro 1018. Lima, Papa Mike, autorizado o acionamento, chame decolagem, parte 4. Decolagem no parte 4 por conta de risco. Reporte fora do solo, vento 180 com 2 nós. Trezano 45, decolada 02, show do controle em 1935. Papa Mike é fora de sol. Aos 03, proa LCIA 1935, controle. Na proa LCIA, chama controle 1935, Mike. Rotor B. Força Aérea 5957, táxi autorizado até a Taxiway Hotel. O altímetro no 019. Na hotel, mantém a posição e chame a torre na frequência 1 no 8.95. Oi, Salvador. Boa noite, 3090. Canto 3190, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 980 graus, 129, 1019. 1019, autorizado, pouso 3190. Aérea 5957, mantenha o posto de espera do hotel. Confirme, por gentileza, se decola a partir da interseção. Gente, mantenha o ponto de espera inicialmente, aguarde. Boa tarde, azul 2591, com informação Tango, está pronto com a previsória. Azul 2591, informação Tango, autorizado aeroporto de Vitória via rota do plano de voo, nível 160. Decola da pista 10, curva direita, saída coral. Aciona 5460, controle 119, decimal 35. Autorizado, Vitória, nível 160, decolão da 10, primeira curva à direita, saindo no perfil coral, 5460, transponder, 1935 é o controle, o 2591. A rota do ponto de voo, azul 2591. Alô, azul 6960, para posicionamento, posição 1. Azul 2591, copiou, só. Afirmativo, conforme o rota do plano de voo, 2591. Correto, chame para pegar acionamento, no parte 3. É uma área 3, 2, 5, 9. Azul 6919, autorizado para o feedback acionamento, chama para o táxi. É autorizado ao reporte ATAC 6909. Para 3190 aos 10, libere na Fox 219. 219, na Fox. Salvador, da 3190. Da 3190, táxi via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3190. 0 vento 180 graus, 109. 5957, decolado aos 12, 1935, bom voo. Área 597, chamado controle de dano positivo. Na Lua Azul 69, uma nave para o táxi com 105 a bordo, 4 horas de autonomia, torna Ribeirão Preto. Alternativa. Ribeirão Preto, Sierra Bravo Romeu Tatá. 7 Azul 69 no 9, táxi autorizado, até o ponto de espera da 10 via Índia. Próxima ponto de espera, chama a torre, 118 decimal 95, altímetro 10, 19. No Guaranonave, autorizado via Índia, no ponto de espera, torre 11895, minha nave 19. Torre Salvador, é o azul 4206, numa sinal de 8 milhas. Azul 4206, ajuste no 019, tá livre pouso, pistola 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso, ajuste no 019, o azul 4206. Torre Salvador, boa tarde, o azul 6999, no ponto de espera próximo. Azul 6999, mantém o ponto de espera. Mantém. Alô Salvador, boa noite, bom 869, para autorização Brasília. Menor, informação que você estava, uma testa que está guardada para código. Paciente da Tango, na sua escuta. Autorizado, chamar para ataque. Autorizado, chamar ataque, 2, 5, 9. Boa noite, 69, para as 4. Boa noite, 69, autorizado Brasília, e a rota do porto de voo, nível 360. Decola da pistola 0, curva direita, sai da árvore, LF. Transponda 5471, no controle 119, decimal 35. Para confirmar a subida? Arbor, elefa, com curva direita da 1-0. Autorizou 360 para Brasília, decola da pista 1-0 na subida Arbor, transição elefa, transponder 5471, controle 119, decimal 35. Boa noite, 69, protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Formará? Azul 4206 no solo 19, chame 211. 4206, livrou. Azul 4206, táxi Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa antes do Juliette, 4206. Claro, táxi Azul 2591, está com POB de 6060, 430, alterno Galeão. Azul 2591, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 1-0 via parte 341 em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama turno 118, decimal 95, altímetro 1019. Livre táxi, parte 3, parte 1, no Índia, ponto de espera 395, Azul 2591, agora com 1019. Após a passagem da TR da companhia cruzando a taxa Juliette, ingresso Juliette, portão 3. Após a TR Juliette, por 3, para 206. Azul 2591 autorizado, aliás, decolar de estrela 0, vento 170 graus, 10 nós. Lide, aliás, decolar 2591. Salvador, gol 1869, o estacionamento no 612. 1869, autorizado para estacionamento de Champaro 2. Autorizado vai reportar 869. 5259, obrigado. táxi, o gol no 869, tem 179 a bordo, autonomia de 12:50, alterna Goiânia. Gol 969, táxi autorizado, Lacerda, o ponto de espera da pista 10 via Pátio Unim. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 18.95, altitude 10.19. Gente, leve táxi, do ponto de espera da 10, chama a torre 1295-1019, gol 969. Gol 1869, ponto espera da 10. Autorizado, linha e decolar, pistão 10, vento 180 graus com 10 nós, gol 1869. Linha e decolar, pistão 10, gol 1869. solo Salvador. Boa noite, o Azul 2712, Cintura Tango 130 para Aracaju. 2712, Nova Tango, autorizado Aracaju, diâmetro do plano de voo nível 190, cola da pista 10, curva à esquerda, saída Conde, transponda 0274, controle 120, decimal 8. O senhor poderia autorizar o 130 para ali? Paciente, aguarde coordenação 2712. Na escuta? Escuta, prossiga. Autorizado 130 para Aracaju. Na rota do plano, pista 10, curva esquerda, saída Conde 0274, transponda 1935, controle. Ok, aprovado então 130 para Aracaju, decolagem 10 Conde, controle 1935 e 0274, rotação. Correto, chama para pushback acionamento azul 2712. Em Salvador, muito boa noite, está 3894. Confirme, o TAN 3894? Afirma, muito boa tarde. TAN 3894, ajuste no 019, pouso autorizado, pista no 0, vento 80 graus, 129. 0099, autorizado, pouso 90, TAN 3894. 94 no solo, as 43 direita, 211. 211 na direita, tá? 3894. Alô Salvador, muito boa tarde, 3894, livrou na sua escolha. Portão 3894, autorizado até o portão 7 via Alfa e Juliette. Portão 7, Alfa e Juliette, 3894. Informação em curso, uniforme, autorizado, Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Decola da pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju. Transponder 5475, controle 119, decimal 35. Eu, transponder 4206. 5475. Cliente, o azul, 4206, cuidado 3506, Recife, conforme a rota do plano, da 10. Luca, transição Caju, é a saída. Subia 0475, transponder 119, ponto 5, controle. Azul 4206, cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Para pushback, 4206. Boa noite, a certificação, suba 30.3. 3897, formação uniforme, autorizado Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 320. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda Módico. Transponder 5505, controle 120, correção 119, decimal 35, controle. Chamando o nível 320. Correto, chama para pispeca estacionamento. Arborizer Portugal 021 Alpha, establish on localizer for runway 10. Air Portugal 021 Alpha, KNH 1019, clear to land runway 10, winds 180 degrees 10 knots. Clear to land runway 10, Portugal 021 Alpha. Boa noite, Papatango Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu. Boa noite, ajuste no 019, confirme, intenção a pouso na pistola 0. Negativo, senhor. Próximo ao externo, a gente vai cancelar e pausar na 17 de autoridade. Gente, é bom para cancelamento do plano FR, Lima, Kilo Zulu. Azul 2712, autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Vamos lá, 12. Go 021 from the ground at 56, Vikings by right, taxiway Golf, contact 121-10. Step by. Torre, Lima, que Zulu está próximo ao externo, está visual para o campo, autoriza uma base pela direita na pista 17, cancelamento do plano. Cancelou 56, o Lima, que o Zulu. Tráfego avistado, reporte na final, trem checado. Lima, que Zulu. Lima, que Zulu. Getting by the right at the runway heading at Portugal 021. 121-10. Have a nice night. 120, confirm for Portugal 021, sir. 121-10. 1110 at Portugal 021. Boa noite, Air Portugal 021 Alpha, William. Portugal 021 Alpha, approve a taxiway Alpha, call me back before taxiway Juliet. Alpha will call you back before Juliet, Air Portugal 021 Alpha. Salvador, azul 2712, acionado para o táxi, está com 64 no POB, 3 horas e 10, alterna Salvador. Azul 2712, 712, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via PAC 3, PAC 1 em Índia. Próximo a ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 10, 19. Ok, taxiando em frente, no ponto de espera, torre 118, 95, 10, 92, 712. E Salvador, boa noite, o Romeu, Romeu Gol, que está na proa da rotatória, descendo para 1500 metros. A pátria para o Romeu Gol foi autorizado, base no 7, aguardando autorização de pouso. Reporte final, trem checado. Romeu Gol, reportará final, trem checado. Deu. Aguardando 3, 2, 9, 7.